Evangelio esta semana, niño, nos ven, pero... Victor India, cleared for startup, all ready for taxi. Morning, just open the door. Decolar 238, controle 119, sinal 8, bom voo. 198 agora, muito obrigado, bom dia. Controle, bom dia, Azul 9979. Azul 9979, contato para decolagem, foram 340 na frente da Elta, na MOP. 340 da Elmop, né? Puxa na M3 no 1, chame em 121 decimal 9. Puxa na M3 no 1, pronto, cópia. Autorizado Guarulhos, via Pizulu 10, nível 360. Decola da 10 com a primeira curva pela direita, segue perfil da Euleda. Transição Motiva, aciona 5002, controle 119.8. É 3 no 1, cotejamento correto, chama quando pronta. Mais uma 01, 53, com fins de circulação homologado instrumento, nível solicitado. 017, cleared for taxi, call ready, holding short. Júlio, fins de Salvador 017, está presente em ampla posição, bom para a chegada. O papá faz mais papá. Cross runway 17 after Quebec, Mike, and Lima. On Lima, call ground 11.1. Azul 40, agora Azul 9979. Confere, chama agora 10.3, 10.1, 10.3, 10.1, 10.3, 10.1, 10.3, 10.1, 10.3, 10.1, 10.3, 10.1, 10.3, 10.1, 10.3, 10.1, 10.3, 10.1, 10.3, 10.1, 10.3. Aguarde para a cópia. Aguarda. Papa Romeu, Papa Victor India, continue taxi via Lima, April 1, then in junction to holding point. When you get there, contact tower 118.905, KNH 1017. Vamos agora o centro V612, 1, Alberto 133, 19. 3159, pronto, cópia? Prossiga. Autorizado Curitiba, nível 360. Decola da 10 com a primeira curva pela direita. Segue perfil Arbor Elefa. Após Amplo Zulu 21. Aciona 5564. Controle em 119.8. Autorizado 360. Conforme a curva de Amplo Zulu 21. Confio direto com combo. Amplo Zulu 30. Sorocaba, numeral foi 310, Orana, virado Curitiba, decola, dá 10, confuma de direita, Arbor, Elefa, 5564, transponde, 19, no seu controle. Cotejamento correto, chegou no fronto, então, 3859. Camará. Próximo alto, procedimento de Elefa, 5810, reporte estabilizado. Vai seguir tráfego na aproximação a 8000, reporte 3, Tem prova de inverno, de Santo Antônio, mal estabilizado, 62. Zero sete, prossiga. Zero sete. Estrada LS, 1621. 1621, completa a agora 18, decimal 9. 18, 9 e 5, 1621. Estou em Salvador, bom dia do gol no 621. Bom dia no 621, reparte interno. Volta lá. Position. Estrada visual, 621. Gente no 621, vento 120 graus com no 0 nós, altímetro no 0 no 7, livre pouso mão no 0. Teve boa nova zero, confirmando o vento? 120 com 10. Prato. 38 Airborne at 49er, call departure 119er, decimal 8, have a good flight. Target 338, okay. Target 238 out of 1400 for 360. American Max 3, radio contact 5 flat, level 3, 0.5 block touch. Alright, clear to 36 or American 238. Stabilizado, 6250. 0, completa a chama agora, 8, mal, 9. 2950, 2950. 1648, autorizando a chama, o primeiro LSX veio para 2100, posso estabilizar. In the 238, request direct flock for weather. Dois uno, solo 51, livre direita, solo 121, decima 1. Livre direita, solo 121. Deviation, we're standing by for Fox American 238. 50, check 3, livre pouso no 10, vento 120 graus com 119, altímetro no 0 no 7. Livre pouso no 10, 62, 50. American Line, great, clear fly direct to Flock. Direct Flock to American 23, thank you. Alfa Juliette, pode ingresso pátio 1 no portão 09. Atende ao veículo, fala-me através do 08. Responde para o professor Vazão, sua identificação. Pessoal, para o nível 050 na chegada máxima. Ajuste ao metrô no 07. Autoriza a adressa SAP. Ajuste ao metrô no 07. O 1165, informação em curso é Lima, frequência do solo 121.9. Bravo Delta, livre o táxi, chama para cruzamento da 17. Zero, solo 5-4, livre à direita, solo 1-2-1, decima 1-1. Direita 2-1-1-6-2-0, obrigado. É, 4-8. Pronto, final, torre 1-1-8, decima 1-9. 1-1-1-8, decima 1-9. E, Salvador, bom dia, voo número 4-8, estabilizado no Charlie. Bom dia, no 648, é parte interna. Para o posto de acionamento, portão 8. Portão 8. Autorizado após passagem do 737 Goa retaguarda, em coordenação com a equipe Sol Shampoo Tax. Câmara para o táxi, estamos de volta com a passageira na Zagreb 2. Polícia, a gente está em coordenação do seu tráfego, é o número 1 para a COF. C3-1-1, no portão 2. Autorizado, chame táxi. 1-0, vento no 3-0 graus, 1-2-9, altímetro no 0 no 7. Eu repouso, pista 10, eu vou no 64. Tata Victor India, Airborne F56, call departure 119, Destin Lake, have a good flight. Departure control 119.8, have a nice day, sir. Ecuador Departure Control, good morning, this is Papa Romeo, Papa Vitor India, over. Papa Romeo, Papa Vitor India, radio contact on 4-5-4-3-0, dial departure, what's the transmission? Climb to flight level 430, dial departure, Motva, Mike Oscar Tango, Vitor Alpha transition, Papa Romeo, Papa Vitor India. Alright. American Line 238, contact now, this is 1.13.85, 1.5.45. Uno 1.648, solo ao 5.8, libere a direita e chame o solo em 1.21.1. Prossiga agora, pessoal. Bravo Delta, autorizado Aracaju. 090, Golfo 677, decolagem da 10, curva esquerda, Conde, 119.8.0272. Afirmativo, já tem sua autorização, só um instante. Autorizado, táxi até através do 5, vai observar o airbus da Avianca, seguiu mesmo até o ponto de espera no 0, torre em 118.95 e o ajuste no 017. Portão 2 após autorizado, consegui ingressar agora. Mike Papá, bom dia. O ajuste no 097, o vento para check 130 graus, 109. Confirme intenções. 0, reporte autorizado. Uma tensa da Juliette. Novo procedimento em LS-X-Ray. 0, reporte. Ativo, autorizado IDF-SUEI, o portão está autorizado da 1-0-3-2-9-0. Papa Romeu, Papa Vito, Índia, chama agora o contact now 60-125-1-5-1-3-3-9-5. Papa Romeu, Papa Vito, Índia, Roger, will contact receiver center frequencies 125.10, if enable 133.905. Wish you a nice day. Have a nice flight. Pode aproximar o seu aluno no contato visual. A notificação lá para eles. Vocês não têm a gente que eu comentou agora 1-0. Sigue via India. Que é o ECA. Guarda a yeah. A Infraero acabou de entrar em contato conosco e avisou que não pode fazer pernoite no pátio 3, só o pátio 4 ou o pátio 5. Confirma intenções. Pátio 4 ou pátio 5, é com renovar. Gente, pátio 4 ou pátio 5. Gente, qual melhor para desembarque, gente? Gente, então. Livre pouso na 190, vento 140 graus, 139. O ajuste no momento no 0, 16. Livre pouso no 0, é mais total. 150, 20, responda, proteção 1165 da Gol, portão 06, passou 5 de acionamento. Portão 612, aguarde passagem do companhia, vai prosseguir para o portão 8. Após o tráfego, está autorizado para o Chibé. Ok, passando companhia, coordenação autorizada. Dá uma vontade. Autorizado 648, portão 8, ingresso de Juliette. É 63 no 1 visual com Papa Alfa, 46 na final da 0. Desde no 1, após o pouso do mesmo autorizado alinhar e manter a cabeça. Autorizado o circuito no 7, 500 pés, a frequência da torre é 11895, acione o 01 no 1. O papá é com mais papá. Solo ao 05, libere a direita. Estamos em Solo 1211 no Vieco. Autorizado no X-Ray, está 3896. Chama agora a torre 18, é com a 95. 1895, obrigado, bom dia. Oceana é 6311, nesse decolagem 110, tempo 130 graus, 149. Lembra de decolagem do número Xenera 63 ou não? Gol 1094 está autorizado a final do processo de QLM 3210, desce para 2 no frente. Reporte estabilizado. Número 30 graus, 139, vive decolagem. E Júlio, bom dia, Dan 3896, passando Silva, abaixou e travou na sua escuta. Dan 3896, bom dia, continua a aproximação, aguardando autorização para pouso, o ajuste no 097, informa o helicóptero colando da 197, vai lá assistindo a sua aproximação, aguarda autorização para pouso. Afirmativo, aguardando pouso o Covid-17, Dan 3896 na 190. O Mike Eco, Eco decolado ao 07. Vai prosseguir para a toca remetida na 97? É, negativo, senhora. É só o circuito de tráfego e pouso na 97. Gente, reporte para a aproximação. Positivo. Está livre, curva à esquerda e cruzar aeródromo na vertical? Negativo. Vai manter o setor e aguardar autorização para cruzamento. E como temos entrada para pouso na 10, mantenha o setor. Positivo. Está mantendo o setor? Se possível, um sobrevoo no farol de Capuã? Autorizado, sobrevoo no farol de Capuã, na minha escuta, Mike. Ok, na sua escuta, sobrevoo, farol de Capuã. Mike, é qual? Então, 3896-190-140-149. Autorizado o pouso para o 3896. CNM é 311, decolado ao 08, controle 1-19-18, bom voo. CNM é 319, contato, radar na decolagem, foram nível 360 da Elton, na sua moto. 360 da Elton, me informa que perdeu contato com a torre. Controle autorizado, approach Leda pro 6319. Autorizado. Gente, muito obrigado, vá no Leda 6319. Ingresso, parte 1, contorna Lima, Mike, Quebec. Quebec, torre 1185. Nós, após o tráfego da companhia na curtíssima linha, mantém cabeceira na terra. Na Quebec, 1895 com a torre. Aqui é Cueco, reporte para retorno, para pousar uma sete. Positivo, senhora. Se estiver liberado, a gente já pode efetuar o cruzamento do campo. Para o cruzamento, mantenha o farol de Capão e aguarde. Vou decolar um traço agora na hora que estiver zero. Se possível do senhor, fica fazendo espera no setor sul da torre. Positivo, já estou fazendo aqui próximo ao Catuçaba, mantendo a vertical. Gente, negativo autorizado, cruzamento do 8-0. 2-8, como vou decolar um trator agora da 1-0. Uma revolização. 9-6, solo 1-0, agora o solo 1-2-1. 1-1, 3-8. Então, 3-8-5-9, 25, lá de 1-0, vento 1-4-0 graus, 1-2-9. Informo o helicóptero 506. No setor sul, não irá ter sido no seu decolagem. Decolagem para o 3-8-5-9-0. Como é que é com o Eco? Mantenha a posição e aguarde a autorização para o cruzamento. Ok, está mantendo o vertical da linha do litoral, visual ponta de decolar. Acabou de chegar o plano, autorizado o voo local, o nível é 1-0-5. Vai para a área restrita, 204, decolando 1-0, curva direita no corredor axé, restrito 1-1-5 até a liberação do controle. Controle opera em 1-1-9-8-0, transponder 5-0-3-6. Do TAN, a gente pode cruzar a vertical da 1-0, para 1-7, ou mais de aguento? Mais de aguento, ok, iniciando. Mike é para grato. 5036, transponder. Lip 07, copy OV. Lip 07 até o hotel, quando lá 1-1-8-9-5. Confirme, é com o Mike Papá? Bom dia, 3259. 3259, contato retornado decolagem, para o 360 na saída Arbor. Arbor para o 360, 3259. E o Mike Eco cruzou o campo já de base para a 17. Autorizado, base para a 17, agora autorização para pouso o Mike Eco com o vento para 7 no 30 graus, 129. Ok, aguardando a sua autorização de base para final Mike Eco. O Eco Mike Papá na escuta do solo. Autorizado, cruzamento agilizando por gentileza. Uno, uno, meia, cinco, decolação 1-0, vento 30 graus, 1-1, nós. Pouso 07, não escuta? Peço livre pouso na 1-7. 30 graus, 1-0, nós, azul 06. Ciente, o Mike Eco, Eco das informações de final para 1-7, livrará na ordem para o pátio 4. Ciente, o Mike Eco, Eco, reporte pista livre. Reportar a pista livre, Mike Eco, Eco. Silêncio, Bravo Delta Lima, tem capacidade. Turbulência do Boeing da Gol, decolação 1-0, vento 40 graus, 1-2-9. Um ano mesmo, contato radar na decolagem, para o nível 3-0, vento da Elton, vento da Elton, vento da Elton, vento da Elton, vento da Elton, vento da na final visual, bastante travado, 1-0. Solipo 07, mantenha a posição. Gabriel, decolado, áudio 91, 119, 1898, bom voo. 98, direto. 1-0, 940, 1-0, vento 140 graus, 1-2-9, 7-3. Vai, está travado, de novo. Direto, Bravo, Delta. Está travado na decolagem. 090 Bravo Delta. Pode falar com o indireto. Porto Seguro, cópia. Bravo Delta. 200, Golf 677. Decolada 1-0, curva direita da El Coral. Controle 1-1-98, aciona 5035. Alfa 5035, primeira curva à direita. Confirma o final transponder, 5035. Já o puxa essa na... Vai decolar a cabeceira 1-0, confirma. Autorizado o cruzamento da 1-0, Delta, mantém escuta em aguardo. O 1-0-9-4, solo, alto, solo, 2-1-9. Gol 1-0-9-4, ingressa na taxiway Alfa e mantém a direita. Alfa, está direto, mas está direto. Bom trabalho. Fácil, Índia, no ponto de espera, me chame novamente, pronto. 5 transponder. Pode ingressar Alfa, Juliette, Pátio, Índia, não posso esperar me chamar novamente. 02 a bordo, acionamento táxi torre 11895. Uma dúzia, sim. Coordena a equipe de solo. Assim que a veterana da Força Aérea passar a retaguarda, autorizado, chama o táxi. Redato, chama para o táxi. Trezeiro, na escuta. Coordena a equipe de solo. Assim que a veterana da Força Aérea passar a retaguarda, autorizado, chama o táxi. E no táxi, chama em 121, decimal 9. Quatro, infraero, disse que o portão é o 04. Um guarda-aeronave da companhia puxa e te ataca. Ok, 04. Vai aguardar então diante da direção. Tá? 621, autorizado São Paulo, 360, Oscar Zulu 10, decola da 10, curva direita, Dael, Leda, Motiva, 1198, controle, 5033, transfone. Gol 621, chama 121, decimal 9. Então, contorna o pátio 1 até o través do portão 05. Quando lá, ingressa à direita no pátio 3. Escuta? Onde está a cópia? 1-621, autorizado São Paulo 360, Upper Zulu 10. Decola da 10, curva direita, Dael, Leda, Motiva. 1-198, controle, transponder 5033. Gol 621, correto. Chama, puxa, sonar. 1-0, vento no 30 graus, 1-0, nós. Gol 930, táxi à direita via Índia, ponto de espera 11895, altímetro 0 no meio. Mantenha no mil pés, aguardo em transferência. Olimpo 07, mantendo no mil pés, perfil do axé, aguardando transferência. Pague a Gudel, altímetro 0 no meio, reposta o ponto de espera da 8. Lima, tem cabeça no Quando pronto, marque essa dela. Delta, chama a Delta. Então, 90, 430 graus, 109. Adiciona agora o controle 119, decimal 8, bom voo. Agora o controle 19, muito obrigado, será que é bom? Dia, olho, zero, cara. Bom dia, Olimpo 07, controle Salvador, mantenha condições vai. Mantenha condições para a área terra para o 304, então, obrigado. O filme está presente, então está curva na esquerda. Já para a terra para o 204. Aí seguindo para o nível 105. Bom dia. No 401121 decimal 9 a frequência, a informação em curso é a Lima. Maceió, cópia. Autorizado Maceió, 250, perito 58. Decolada 10, curva esquerda, Puca, transição Aracaju, 1198, aciona 5040. Voo 930, decolado a 29, acione 5026 no transponder, estando controle 1198. O controle. 120, confirme. 119, decimal 8, e acione 5026 no transporte. 5026, 198, golo 630. Não, 4002, autorizado, chama táxi. 630. 630, bom dia, contato no radar, bom dia, 370. Sessão 370, vou na beira já. Autorizado Maceió, 370, autorizado 58, decolada 10, curva esquerda, Puca, transição Aracaju. 1198, controle, transponder 5041. Qual é? Deixa eu buscar questionamento. 2109 autorizado, chama táxi. Você tá naquilo agora, cruza alfa em direção a delta. Passa 2, não autorizado, cruzamento 1028. 507. Sucesso, taxa autorizada, direita via Índia, por espera 11895, altímetro 90 no meio. Tinha algum canal específico pro senhor, confirme. Ok, sim, tipo da frequência livre, fico na sua escuta pro regresso. Olimpo 07, bom voo. Tá livre, não atrasa com o setor. O ajuste aqui em Salvador, no 06, Olimpo 07. Tio, no Índia, ponto de espera 1185, no 08, livre acionamento, chama puxa. No 630, Centro Recife, 1 2685, alterno 2545, vamos.